sem comer, sem fazer. O beabá do Brasil, o beabá dos valentes, já bonito santo. O beabá do senhor do Bonfim, o beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem fazer. O beabá do Brasil. Cheiro.